Eroeiro é o gordinho da Saveiro. Eroeiro é o gordinho da Saveiro. Ele vai ser seu amigo, quando ele é pra tomar uma. E com sua mulher vai pro motel fazer a unha. Eroeiro é o gordinho da Saveiro. Eroeiro é o gordinho da Saveiro. Marcelo Ferreira, você conhece esse nome? Pra Red Bull e Odipá, o gordinho da Saveiro vai bancar. É tudo nosso, é área VIP. Com o gordinho da Saveiro é sem limite. Eroeiro é o gordinho da Saveiro. Eroeiro é o gordinho da Saveiro. Ele vai ser seu amigo, convida pra tomar uma. E com sua mulher vai pro motel fazer a unha. Eroeiro é o gordinho da Saveiro. Eroeiro é o gordinho da Saveiro. Tá se achando gostosão, metido a raparigueiro. Cuidado, cuidado com o gordinho da Saveiro. Cuidado, cuidado com o gordinho da Saveiro. Cuidado, cuidado com o gordinho da Saveiro. Pra Red Bull e Odipá, com o gordinho da Saveiro vai bancar. É tudo nosso, é área VIP. Com o gordinho da Saveiro é sem limite. Eroeiro é o gordinho da Saveiro. Eroeiro é o gordinho da Saveiro. Ele vai ser seu amigo, convida pra tomar uma. E com sua mulher vai pro motel fazer a unha. Eroeiro é o gordinho da Saveiro. Eroeiro é o gordinho da Saveiro. Tá se achando gostosão, metido a raparigueiro. Cuidado, cuidado com o gordinho da Saveiro. Cuidado, cuidado com o gordinho da Saveiro. Cuidado, cuidado com o gordinho da Saveiro.